Sucedeu connosco uma coisa semelhante. Sem grande dificuldade, poderíamos encontrar a nossa família entre os nossos amigos e companheiros, para não me referir já ao imenso panorama do mundo, tantas pessoas mais dignas do que nós de receber o chamamento de Cristo. Mais simples, mais sábias, mais influentes, mais importantes, mais gratas, mais generosas. Eu, ao pensar nisto, fico envergonhado. Mas compreendo tão bem que a nossa lógica humana não serve para explicar as realidades da graça. Deus costuma procurar instrumentos fracos para que se manifeste com evidente clareza que a obra é sua. O próprio São Paulo evoca com estremecimento a sua vocação. E por último, depois de todos, foi tão bem visto por mim como por um aborto, porque eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, porque persegui a Igreja de Deus. Assim escreve Paulo de Tarso, homem de uma personalidade e de um vigor que a história não fez mais do que engrandecer. Fomos chamados sem mérito algum da nossa parte, dizia-vos. Realmente, na base da nossa vocação está o conhecimento da nossa miséria, a consciência de que as luzes que iluminam a alma, a fé, o amor com que amamos, a caridade, e o desejo de que nos mantêm, a esperança, são dons gratuitos de Deus. Por isso, não crescer em humildade significa perder de vista o objetivo da escolha divina, a santidade pessoal. Agora, tomando como ponto de partida essa humildade, podemos compreender toda a maravilha da chamada divina. A mão de Cristo escolheu-nos num trigal. O semeador aperta na sua mão chegada o punhado de trigo. O sangue de Cristo banha a semente, empapá. Depois o Senhor lança ao ar esse trigo para que, morrendo, seja vida e, afundando-se na terra, seja capaz de multiplicar-se em espigas de ouro.